A Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu começou a atender em um endereço diferente nesta segunda-feira. A entidade continua na rua Padre Montoya, mas em um prédio em frente à antiga sede. O lugar será mantido provisoriamente até que sejam concluídas as obras da nova sede, previstas para o segundo semestre de 2015. De acordo com Rony Temp, presidente da entidade, todos os serviços estão sendo mantidos normalmente. Todos os serviços que a CIGRE possui, né, consulta SPC, a junta comercial, toda a parte operacional da CIGRE continua. A única coisa que nós vamos ter nesse espaço é o auditório, que nós tínhamos espaço para 80 pessoas, esse auditório infelizmente no local não tem, mas quando a gente precisar de reuniões do Codefós ou alguma outra reunião com maior número de pessoas, a gente vai alocar algum espaço em hotéis ou outras entidades que possam nos ceder. Mas o restante, todos os serviços que a CIF mantinha, mantém nos mesmos modos, com o mesmo atendimento, a partir do dia de hoje, na sede provisória. Nos primeiros dias do ano, os funcionários da entidade fizeram a mudança dos móveis do antigo prédio para o provisório. O atendimento pessoal foi retomado apenas nesta segunda, mas continuou normalmente pela internet. De acordo com Rony Temp, assim que a antiga sede foi esvaziada, teve início a primeira etapa da obra. O pessoal já está retirando o que pode ser reaproveitado, janelas, vasos, portas, aí que vai ser reaproveitado em outras obras. E a partir do dia 15 a obra começa para valer mesmo, com a demolição da sede antiga, a escavação para as bases do nosso novo prédio, garagens, etc. Então dentro de um ano e meio a gente espera estar com a sede da CIF construída. Em dois anos, no máximo dois anos, aí 30 meses, né? Dois anos e pouco, 30 meses, a gente quer estar entregando todos os 68 apartamentos que vão fazer realmente custear a nossa nova obra. No terreno da antiga sede será construído um novo prédio da CIF, que além do escritório da associação, terá um prédio residencial com 17 pavimentos e 68 apartamentos. O lucro da venda desses apartamentos vai pagar a nossa sede. A CIF doou os dois terrenos que ela tem como patrimônio, doou todos os projetos, taxas. Então, todos os projetos aprovados, bombeiro, arquitetônico, elétrico. Então, a partir daí, a CIF é uma sócia do empreendimento. Cada pessoa que entra como sócio, ele adquire uma cota de uma empresa que vai construir esse prédio. No final do prédio, cada um fica com a sua parte. A CIF fica com a parte comercial e os sócios dos apartamentos, cada um fica com o seu apartamento. O imóvel é destinado não apenas a associados. Foi montada uma empresa específica, né, uma sociedade de propósito específico. Eu sou o presidente da empresa, por estar representando a CIF nesse momento. A CIF é a primeira sócia que vai ficar com a parte comercial e o empresário ou qualquer pessoa física que quiser entrar como sócio dessa empresa, o prédio vai ser construído com um preço real. Ninguém quer ter lucro no final. A CIF fica com a sua parte, o proprietário fica com o seu apartamento. Posso afirmar que o custo está bem abaixo do valor de mercado de prédios parecidos com o nosso que tem na cidade. Os interessados em adquirir um imóvel podem procurar a sede provisória da CIF ou acessar o site da entidade pelo www.acif.org.br. Maurício Freire para a CBN Foz.